força encontro em lutas ou labor. Tendo fé do Pai no entendimento, que razão terei eu pra temor? Deus que é bom e sabe compassivo, cada dia o que é melhor, uma dor e logo um lenitivo, luta e paz em meu derredor. Dá-me auxílio em todas as tristezas, vencendo as minhas incertezas, tenha em ti animação, fervor. Dá-me auxílio se aflições enfrento, que eu as tome qual da mão de um passar dos dias e momentos para um lindo lar teu filho.